Agora são 5 horas e 58 minutos em Santo Amaro, na Bahia. CYH-466, Rádio Independência. Frequência 1440 kHz, onda média. Transmissores, Rua João Barbosa dos Santos, 85. Estúdios, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16. Telefone 241-1079. Santo Amaro, Estado da Bahia. Uma emissora do sistema Clodomiro Alves de Rádio. Apresentamos no Campo Lavoura, Voninho, na casa da Gabriela. Os Filhos do Nordeste com você é bem melhor. Agora são 5 horas e 59 minutos. E o nosso bom dia para o nosso amigo senhor Edgar Ribeira, dona Maria de Lourdes, na rua Conde do Baé. O nosso bom dia também para os nossos amigos motoristas, dando carona às ondas amigas da 1440 Independência AM. Anunciando a parte musical do Campo Lavoura desta manhã de sexta-feira, chegando no seu rádio, Clemilda, Ataíde e Alexandre. Eu sou o carnaval em cada esquina. Feira de Gaxixi 90 em Migareta, de 11 a 17 de abril, na cidade de Nazaré das Farinhas. Trio elétrico, Afoxé, Maculelê, Flocos, Cordões e Batucadas. Micareta e Feira de Caxixi 90, em Nazaré das Farinhas. Sua melhor opção durante a Semana Santa. Apoio Cultural Clodomiro Alves. Realização, Prefeitura Municipal de Nazaré das Farinhas. Governo de Heraldo Cardoso e José Carlos de Jesus. Rádio Independência, a princesa do Recôncavo. Estamos apresentando o programa Almoçando com Música. Música em grande estilo na sua hora de almoço. Geraldo Azevedo e John Lennon. Ouvimos com John Lennon, Yellow Sky. Geraldo Azevedo, Tia Branco. Em Santo Amaro, 13 e 19. Neste domingo, às 9 horas da manhã, Nossa Senhora das Candeias, padroeira da Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas, estará em peregrinação pelas ruas de Santo Amaro. Momentos de fé e amor. Colabore adquirindo as medidas de Nossa Senhora para a restauração da Capela da Virgem Santíssima. Participe. Apoio Rádio Independência e Prefeitura Municipal de Santo Amaro. Estamos apresentando o programa Almoçando com Música, um oferecimento da revista Alfa Gráfica e Editora Limitada. Para quem procura serviços gráficos com qualidade e menor prazo de entrega, temos a opção certa. Revista Alfa Gráfica e Editora Limitada. Impressão de formulários planos em geral. Revista, jornal, cartazes impressos para colégios e prefeituras. Rua Barro Falcão, 401, telefone 244-1899, Salvador, Bahia. Independência, rádio em grande estilo. Leila Pinheiro.